Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o centro do meu coração saúda. O Deus que habita o coração de cada um, de todos vocês. Sejam uma vez mais todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, trazendo para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Na nossa atual fase do nosso programa, nós estamos abordando com vocês excertos das cartas dos mestres de sabedoria, cartas essas que foram enviadas a discípulos no ocidente, principalmente pelos mestres Moria e Kutumi. E esse material, ouvintes, está à disposição de vocês na página inicial da Loja Esotérica Virtual. Acessem lá em www.levir.com.br. Procurem as frases do mestre Moria e do mestre Kutumi. E na forma impressa, esse material está editado pela editora Teosófica. E num formato de livrinho de bolso, que vocês podem adquirir também lá na livraria da Levir, por um preço bastante acessível. É um maravilhoso livro para nós termos na nossa cabeceira, para usarmos como motivo das nossas meditações. São 365 frases divididas em 12 grandes virtudes que foram distribuídas pelos meses do ano. E nós estamos exatamente finalizando o mês de março e já estamos aqui estudando com vocês as frases relativas ao mês de abril. E abril, nesse livro, ouvintes, está designado como o mês da devoção. Esta grande virtude que todos nós espiritualistas temos que desenvolver. A devoção, ouvintes, é uma relação de amor. Amor àqueles seres, àquelas causas, a tudo aquilo que nós julgamos superior. E quando nós lançamos os nossos sentimentos de amor para o alto, para Deus sobre todas as coisas, para os mestres, para os santos, para os anjos, para os arcanjos, sempre, ouvintes, vem uma resposta. E a devoção também, ouvintes, se traduz como dedicação. A dedicação que muitos indivíduos ligados, obviamente, ao trabalho esotérico, ao trabalho espiritualista, ao trabalho religioso, se devotam, caros ouvintes, se anulam para que haja sucesso no seu trabalho. E isso é uma demonstração verdadeiramente de amor, pois, como disse Krishnamurti, quando o amor está, o eu não está. Se nós quisermos realmente descobrir o que é o amor e o que é a espiritualidade, nos dediquemos, ouvintes, ao trabalho pelo nosso semelhante. Todas as causas materiais, sentimentais, intelectuais e espirituais, em todas elas nós podemos trabalhar pelo bem do nosso próximo. E vamos começar aqui o estudo de hoje com uma frase em que o mestre Kutumi homenageia o grande Henry Steele Olcott, que foi o primeiro presidente internacional da Sociedade Teosófica. Nesta frase, o mestre Kutumi nos diz o seguinte: nele, Henry Steele Olcott, podemos confiar em todas as circunstâncias, e seu fiel serviço está a nós consagrado, tanto para os bons como para os maus dias. Meu caro irmão, minha voz é o eco da justiça imparcial. Onde poderemos encontrar devotamento igual? Ele é um dos que nunca discutem, mas obedecem, que pode cometer inúmeros erros por excesso de zelo, porém jamais demonstrará má vontade em reparar suas faltas, mesmo à custa das maiores humilhações pessoais. Que está disposto ao sacrifício do conforto e mesmo da vida para fazer algo, e alegremente se arrisca quando for necessário. Que come qualquer alimento ou mesmo passa sem ele, que dorme em qualquer cama, trabalha em qualquer lugar, confraterniza-se com qualquer pária e resiste a qualquer privação por amor à causa. Este, caros ouvintes, é Henry Steelwood, um homem que demonstrou verdadeiramente para todos aqueles que o conheceram, não só pessoalmente, mas no nosso caso apenas pelos seus escritos, o que é realmente a devoção, a aplicação de uma vida às causas espirituais. Pois Henry Steele Alcott, que nasceu nos Estados Unidos, numa família religiosamente cristã protestante, ele ingressou nos rankings do exército norte-americano, onde tinha ali uma posição, e esteve, como a maioria dos militares dos Estados Unidos, que foi contemporâneo dele, pois ele viveu desde a primeira metade do século XIX. Alcott esteve nas guerras locais, né, dentro dos Estados Unidos, onde se degladiavam o norte e o sul dos Estados Unidos, e então teve uma posição de destaque no exército. E era um homem de tanta confiança que, quando houve o assassinato do presidente Lincoln nos Estados Unidos, Henry Steele Alcott foi uma das três pessoas que participou das investigações que revelaram o verdadeiro assassino que disparou contra o presidente Lincoln, Abraham Lincoln, num teatro onde ele estava assistindo a um espetáculo. E Alcott, então, ouvintes, no final da sua vida, tendo um trabalho também dentro da advocacia, ele também se interessava pelos fenômenos espíritas, e haviam em determinados estados dos Estados Unidos locais onde haviam sessões espíritas com muitas manifestações, materializações, ectoplasma e outros fenômenos que ali ocorriam. E Alcott então começou a escrever sobre esses assuntos, e por volta de 1873 ele veio a conhecer a russa Helena Blavatsky, que veio da Europa, viajando por todo o mundo, veio conhecer também aquele trabalho norte-americano, e os dois se encontraram, e aí foi realmente um encontro de almas, pois Alcott então reconheceu, ouvintes, em Blavatsky uma verdadeira iniciada, alguém que tinha conhecimentos, que tinha sabedoria, e principalmente os contatos com os mestres de sabedoria, aos quais Alcott sequer conhecia da sua existência, mas por meio de Blavatsky, Alcott entrou em contato com o mestre Moria, que também era o mestre, um instrutor de Madame Blavatsky, se transformando num discípulo. E a partir dali, a vida de Alcott realmente se transformou completamente, pois até o último dos seus dias, ele dedicou todas as suas forças, as suas riquezas, pela causa da elevação espiritual da humanidade, se transformando no primeiro presidente da Sociedade Teosófica, que foi fundada em Nova York em 11 de novembro de 1875, juntamente com Blavatsky, um grupo de mais 14 pessoas. Alcott, então, alguns anos depois, se transfere juntamente com Blavatsky para a Índia, e ali ele descobre realmente uma realidade totalmente diferente, pois os padrões humanos, que obviamente naquela época não eram como os são atualmente nos Estados Unidos, mas os padrões socioeconômicos norte-americanos, obviamente, que eram muito superiores àqueles que se encontrava na Índia. Então Alcott viu realmente de perto a pobreza, o sofrimento, daquele povo indiano e também do Sri Lanka, que ele muito visitou, o chamado Ceilão, onde realmente algo havia de incompatível, pois esse povo tinha uma tradição espiritual tão profunda, mas ao mesmo tempo vivia passando muitas necessidades. E ali, juntamente com Blavatsky, ele desenvolveu um trabalho muito profundo, sedimentou a sociedade teosófica na cidade de Madrasta, no sul da Índia, que hoje se chama a cidade de Chennai. Antes se chamava Madrasta ou Madras, e hoje se chama Chennai, ali no bairro de Adyar, na cidade de Madras. Foi estabelecida a sede internacional da Sociedade Teosófica, e lá dentro muitos prédios foram construídos, e principalmente prédios que não só serviam às atividades da Sociedade Teosófica, mas a muitas causas humanitárias, principalmente escolas, porque realmente o povo hindu, lamentavelmente, aplicava muito mal aquele princípio das chamadas castas. Ao invés de ajudar os seres a compreenderem a sua posição na evolução, na verdade fossilizava os estratos sociais. Então sempre houve, até hoje, aqueles na Índia que são chamados párias. E Olcott, juntamente com outros ocidentais, começaram a romper essa separatividade, essa segregação, montando então escolas onde os párias, que não eram permitidos entrar nas escolas comuns, para que eles pudessem estudar. E Olcott também teve uma grande importância para o budismo, pois quando ele chega no Ceilão, ele encontra a tradição budista, que também foi relegada a um segundo plano na Índia. No Ceilão também estava se transformando em mera superstição. Então Olcott, ele que era um cristão, fez todos os esforços possíveis dentro de um prisma universal para uma vez mais reavivar os sentimentos religiosos entre os budistas. Escreveu um catecismo budista, desenvolveu uma bandeira para o budismo, um hino para o budismo, fez inúmeros trabalhos, de sorte que hoje a data de falecimento de Olcott, no Ceilão, hoje conhecido como Sri Lanka, é comemorado como um feriado nacional, pois ele realmente reergueu os brios daquela população que vinha sendo totalmente manipulada por muitos e muitos missionários cristãos, principalmente ingleses, que ali entraram de uma maneira imperialista e também estavam impondo a sua religião àquele povo. E Olcott, então, ouvintes, obviamente corporificou a devoção à causa da humanidade que os mestres tanto apreciam. E como o mestre disse, ele abriu mão de tantas e tantas facilidades que ele tinha na vida do Ocidente para estar servindo a causa da humanidade para aqueles seres tão necessitados e, ao mesmo tempo, mais próximo dos mestres de sabedoria, ao qual Olcott conheceu pessoalmente, inicialmente por meio de Blavatsky, e na Índia ele conheceu muitos dos mestres de sabedoria que nós mencionamos aqui. Pessoalmente, o mestre Mori, o mestre Kutumi e vários outros Mahatmas que vivem na Índia, que são conhecidos apenas daqueles que se dedicam à espiritualidade. Então fica aí também prestada a nossa homenagem a Henry Steele Olcott, que deu início a todo esse trabalho de divulgação das doutrinas dos mestres de sabedoria. Mas vamos a mais frases aqui dos mestres, uma outra do mestre Kutumi, que diz o seguinte: guardai para sempre na mente que quando e o que for possível, vos será sempre feito sem incitamentos. Portanto, jamais deveis pedir ou sugerir. Principalmente, ouvintes, para os mestres de sabedoria. Isso aqui é uma outra coisa muito discutida nos meios, obviamente, teológicos, né? Aquela ação do devoto de pedir, caros ouvintes, pedir a Deus, pedir aos anjos, pedir por coisas, pedir por benesses. E isso, ouvintes, é uma postura realmente muito inadequada. Pois se nós estamos tratando aqui, falando de mestres de sabedoria, para aqueles que estão próximos a eles, e como nós já estudamos aqui o livro chamado Os Mestres e a Senda, quando os mestres tomam um discípulo, eles ficam psiquicamente ligados aos seus discípulos, por meio de uma imagem praticamente virtual que eles criam no astral, que fica ligada à aura do seu discípulo. Então eles sabem permanentemente o que o seu discípulo está fazendo, quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, a esses mestres ouvintes não é necessário, obviamente, pedir nada. Então, o devoto ouvintes que ainda não se libertou deste sentimento peticionário, podemos dizer assim, imaginando ouvintes que realmente Deus, que os anjos e os santos existem para nos dar coisas, para abrir portas, para nos arranjar empregos, para arranjar bens materiais, sentimentais ou outros, realmente esse devoto ainda está num nível muito básico, pois esses seres ouvintes dificilmente eles são propiciados, como por exemplo os anjos. Os anjos eles se comunicam na linguagem das cores, na linguagem verdadeira do plano espiritual. Então, quando eles estão próximos a uma pessoa que está orando, está meditando, os anjos percebem as cores, os sentimentos e os pensamentos daquele indivíduo. Eles não ouvem as palavras, não ouvem, não entendem as frases humanas que nós emitimos. Então não há como, ouvintes, um anjo entender que nós estamos precisando de um emprego para a próxima segunda-feira e nós estamos aqui acendendo uma vela para que determinado anjo ou arcanjo nos ajude. Ou então porque há um parente nosso que está doente e nós estamos pedindo pela saúde dessa pessoa. O anjo não tem como nos entender dentro da nossa linguagem coloquial. Mas sim, ouvintes, quando nós emitimos boas vibrações, quando nós emitimos o amor impessoal, então ao invés de pedir exclusivamente, né, para uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está necessitada de uma harmonização de qualquer nível, nós temos que visualizar isso de uma maneira totalmente impessoal. Aí sim, ouvintes, quem sabe um dos santos seres, um dos anjos, dos arcanjos, pode entrar em sintonia com essa energia. E se nós estivermos fazendo essa vibração, tendo em mente a imagem do nosso parente, do nosso amigo, então aí os nossos pensamentos estarão direcionando aquela pessoa às vibrações positivas. Mas tenham em mente, caros ouvintes, que realmente não é possível passar essa conversa nos anjos, porque simplesmente eles não nos ouvem, não se comunicam conosco na mesma linguagem que nós usamos. Nós temos, como já foi aventado aqui em outras frases, nós temos que subir a nossa consciência até o nível dos santos seres, ao nível dos anjos, dos arcanjos e dos mestres. e não jamais tentar fazer com que eles desçam até o nosso nível. Isso é obviamente e praticamente impossível. E aqueles que estão privando já do contato com os mestres, a eles é totalmente inútil pedir por coisas, ouvintes, porque o mestre sabe mais do que nós mesmos aquilo que nós estamos precisando para continuar evoluindo. E o mestre Kutumi continua aqui: tendes, na verdade, trabalhado pela causa sem interrupção durante muitos meses e em muitas direções. Não deveis, porém, supor que, pelo fato de não havermos externado qualquer reconhecimento pelo que tendes feito, sejamos ingratos ou propositalmente o ignoremos, pois que realmente assim não o é. Mais uma frase do mestre Kutumi, se comunicando por carta com um dos seus discípulos, dizendo, ouvintes, que jamais nós devemos procurar pelo reconhecimento, pela notoriedade, pelos atos benéficos que nós provavelmente estejamos fazendo, trabalhando pelas causas que são defendidas pelos mestres. Há pessoas que tentam fazer do seu trabalho em organizações, em religiões, também na sua profissão, em qualquer atividade, uma moeda de troca para com os seres espirituais. Obviamente esperando retribuições, esperando, ouvintes, que os seres mais evoluídos deem alguma recompensa por esse trabalho. Essa não é, ouvintes, a verdadeira postura. Nós temos que agir assim como fazem os melhores, os mais experientes artistas. Nós devemos desenvolver o nosso trabalho sem expectativa, ouvintes, de recompensa, porque a recompensa com certeza virá pela própria ação do karma. E se nós realmente formos tão hábeis para realizar nossos trabalhos, que ele seja realmente o cumprimento dos desígnios divinos, sequer qualquer recompensa nos retornará, ouvintes, pois esta é que é a verdadeira habilidade na ação que falou Patanjali no seu tratado sobre o Raja Yoga, quando ele definiu que yoga é a habilidade na ação. A grande, a verdadeira habilidade na ação, ouvintes, é realizar uma ação sem desejos, sem apegos, simplesmente porque aquela ação precisa ser realizada. Então, em todas as situações, ouvintes, há, obviamente, um dharma a ser desenvolvido, há um dever a ser cumprido, há uma situação cósmica na nossa frente, que se nós fizermos aquilo que realmente o universo precisa que seja feito, a nós, ouvintes, nós não nos caberá nenhuma reação. É o karma verdadeiramente neutro, o nishkama karma, ou seja, o karma sem o desejo da realização da ação. E aqueles que estão em contato com os mestres também não devem, ouvintes, esperar reconhecimento dos mestres, porque eles têm um trabalho tão amplo que mesmo que eles estejam conscientes de trabalhos muitas vezes significativos que aqueles que um dia virão a ser discípulos desses mestres estão realizando, eles não podem dar sinais, ouvintes, ou muito menos aparecer para o discípulo e dar o ar da sua graça e transmitir um agradecimento. Quando isso acontece, é porque essa relação entre mestre e discípulo já está muito estreita, já se aproximou bastante, que obviamente não é o nosso caso. Mas Mais uma frase, ouvintes, do mestre Serapis, que diz o seguinte: meu irmão é sábio em não permitir a brilhante chama da sua fé bruxulear com a flama inconstante de um sírio. Sua fé o salvará e o coroará em suas melhores esperanças. É, ouvintes, aquilo que nós já começamos a falar no dia de ontem sobre a fé, que a teologia nos diz que é a crença nas coisas improváveis, né, que não podem ser provadas pelos sentidos e pelos indícios objetivos, mas que, na verdade, ouvintes, é a demonstração. Quando nós temos fé, é a demonstração de que dentro de nós existe a manifestação da intuição. E mais um tópico aqui nos diz o seguinte: a fé ardente na verdade pode abalar montanhas de ignorância e preconceito. E juntas, ouvintes, essas duas frases nos dizem, ouvintes, que nós temos que diariamente tentar apaziguar todos os nossos corpos, o corpo físico, o emocional e o mental, para que dentro do nosso cérebro possa se manifestar algo, caros ouvintes, da luz que vem do nosso espírito. Pois a nossa massa encefálica é como a lua, ouvintes. É a verdadeira lua do nosso sistema que deve receber os raios de sabedoria e de iluminação que vem do nosso coração. É daí, ouvintes, que brota aquela água pristina, límpida e que revigora, que vivifica e nos dá realmente confianças para crermos, para termos fé no melhoramento das coisas. A fé ardente na verdade, ouvintes, como disse o mestre, que pode abalar montanhas de ignorância e preconceito. Agradecemos, ouvintes, aí a grande audiência de todos que estão me acompanhando ao vivo, e a todos vocês, ouvintes, que estão me acompanhando também nas gravações, a qualquer hora do dia ou da noite, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio. E, como sempre, ouvintes, vamos fazer agora um intervalinho. Vocês vão ficar com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se unirem a nós com a sua energia, ouvintes. Venham retribuir um pouco da energia que vocês recebem se associando na Levir com uma pequena semestralidade, apoiando aqui, ouvintes, esse trabalho que nós temos a intenção que esteja realmente dedicado à evolução espiritual de todos aqueles que têm comparecido, que têm participado dos nossos trabalhos. Voltaremos em seguida, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas gravações, nos discos, também no site da Levir, aqui no site da rádio, a qualquer instante do dia ou da noite. Temos aí mais de 200 programas Lux Esotérica que já foram ao ar. Estão todos gravados e aguardando aí a sua presença para aqueles que querem estudar os temas que nós estamos desenvolvendo com vocês. Muitíssimo obrigado, fica aí sempre protestado aqui as nossas considerações pelo apoio, pela audiência, pelo carinho, pelas manifestações aí de apoio, de aqueles que elogiam, aqueles que criticam, tudo que vocês nos mandam aqui, ouvinte, sempre é muito útil e sempre nós agradecemos. E vamos continuar, ouvintes, aqui o nosso trabalho de hoje com mais frases aqui dos mestres sobre a virtude da devoção, ouvintes. E o mestre Kutumi, que escreveu a maioria dessas cartas, tem mais uma frase aqui para nós que nos dizem, as suas palavras nos dizem o seguinte: sede verdadeiro, sincero e fiel, trabalhai pela causa e nossas bênçãos estarão sempre convosco. Duvidai, esquecei vossas sagradas promessas e, se assim o fizerdes, mergulhado na treva da culpa e da tristeza, vos arrependereis. E aí, ouvintes, está realmente um outro princípio que, obviamente, deve nortear a vida daquele que se aproxima das verdades espirituais. Pois no nível intelectual, a dúvida, ouvintes, obviamente, uma ferramenta de trabalho para o cientista, para aquele que é um analista, para aquele que quer analisar as situações do mundo, da sua vida, das coisas materiais, das coisas que obviamente tomam a maior parte do nosso tempo aqui no plano físico. Duvidar é realmente algo que é desenvolvido pelas mentes mais inteligentes. Agora, no caso da espiritualidade, ouvintes, a dúvida ela é altamente perniciosa. Porque a dúvida, ouvintes, ela existe somente dentro da dimensão da mortalidade. Qualquer coisa que nós tenhamos dentro de nós que for espiritual, jamais estará envolvida em dúvida. Na verdade, as coisas reais, ouvintes, não trazem dúvidas para a pessoa. Quando nós, por exemplo, gostamos de uma pessoa, não é, ouvintes, a nossa mente que analisa, que nos diz que é aquela pessoa, que é aquela com a qual nós devemos nos unir, que nós amamos, que nós com ela vamos nos casar, mas é a sabedoria do coração, é algo profundo, ouvintes. Se nós ficarmos usando o nosso intelecto para duvidar, olha, aquela pessoa já está com tantos anos, olha, aquela pessoa não tem ainda uma posição socioeconômica bem estabilizada. Se nós ficarmos duvidando, ouvintes, nós matamos dentro de nós um sentimento que é puramente intuicional de amor pelo nosso próximo. Agora vocês imaginem nos assuntos espiritualistas, se nós ficássemos constantemente duvidando das pequenas gotas de sabedoria que de vez em quando vem lá de cima, ouvintes, até o nosso cérebro, se nós ficássemos envolvidos em querelas mentais, duvidando se aquilo que vem até nós é verdade ou é mentira, primeiro, nós obviamente não saberíamos jamais o que é intuição, e em segundo lugar, cairíamos aqui no que acabou de dizer o mestre. Pois a dúvida, caros ouvintes, e o descumprimento dos compromissos, das promessas elevadas que nós possamos ter feito nos mais elevados altares da nossa consciência, acaba, ouvintes, a dúvida e o descumprimento das regras ocultas, das regras espirituais, nos mergulha na treva e na tristeza, caros ouvintes, e nos traz, obviamente, o arrependimento. Nós temos, ouvintes, que ter momentos na nossa vida para apreciar dentro de nós se nós temos realmente fé, se nós temos intuição, e temos, ouvintes, que saber separar muito bem o que é a sabedoria do olho, caros ouvintes, aquilo que na tradição judaica se coloca o olho por olho, o dente por dente, e aquilo que é, ouvintes, a sabedoria do coração, que fala, ouvintes, muito baixinho, mas que soa muito alto. Aquele que não aprende a ouvir a voz do silêncio, ouvintes, a voz do coração, realmente não consegue caminhar verdadeiramente no caminho da espiritualidade. Porque a mente do sábio, ouvintes, é uma mente silente, uma mente tranquila, uma mente que permite que intuições venham realmente do nada. É aquilo que o mestre Kutumi também comentou sobre a ciência, que no final das contas, todos os descobrimentos científicos, eles acabam sendo fruto da adivinhação. E no sentido mais profundo do termo adivinhar, ouvintes, porque adivinhar é algo que vem do divino, não é simplesmente a sorte de encontrar uma solução para o problema. Então, aquele espiritualista, ouvintes, que não é sensível para as inspirações da sua alma, que manda aqueles ouvintes verdadeiras setas que batem certeiramente no alvo das nossas incompreensões, ilumina muitas vezes a todo o processo das trevas da nossa mente. Aquele que não conseguir sentir isso, ouvintes, está realmente verdadeiramente perdido. E todos nós sabemos muito bem o que é, caros ouvintes, esse sentimento de estar perdido, que muitas vezes leva o ser humano a cometer desatinos, leva o ser humano até a querer subtrair a sua própria vida, que é o maior de todos os crimes que um ser humano pode cometer, porque jamais, ouvintes, um verdadeiro espiritualista comete qualquer crime contra a vida, e muito menos contra a sua própria, porque nós estamos interligados a uma série infinita de seres, ouvintes, que nós sequer visualizamos. E as pessoas mais ignorantes não conseguem visualizar nem aquelas que fisicamente estão à sua volta, não respeitando seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, sua comunidade. O que dirá de nós espiritualistas, que deveríamos estar conscientes de que nós estamos aqui na matéria, ouvintes, não simplesmente pelo acaso, não simplesmente porque nós despencamos de algum lugar espiritual aqui na matéria, ou porque as células começaram a se multiplicar e nós estamos aqui, mas sim porque nós somos o encadeamento de uma série, caros ouvintes, de vidas, e muitos seres invisíveis trabalham dioturnamente para que a nossa vida seja mantida. Aquilo que nós julgamos nosso, ouvintes, não nos pertence. Nós somos parte de uma vida universal, ouvintes, sendo apenas uma célula viva desse corpo da divindade que nós habitamos. Como disse o apóstolo Paulo, falando de Deus, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Nós precisamos sentir essa nossa existência enquanto uma célula da vida divina e deixar de lado essa ideia, ouvintes, que nós estamos separados uns dos outros. Esse nosso programa aqui existe justamente, ouvintes, porque nós temos uma confiança, uma fé, caros ouvintes, inabalável nessa verdade que todos nós formamos uma unidade. Então nós estamos aqui esclarecendo as almas daqueles que vêm até esse humilde trabalho, ouvintes, para que nós trabalhemos cada vez mais conscientemente. E o mestre Kutumi manda mais frases aqui, ouvintes. Que venha de qualquer modo como discípulo ao mestre, sem condições, ou então que espere, como tantos outros, e se satisfaça com as migalhas de conhecimento que tombarem em seu caminho. Aí, ouvintes, uma frase, obviamente, para aqueles que querem um dia ter esse privilégio de estar aos pés dos santos seres, dos mestres. É preciso, ouvintes, uma total entrega à sabedoria do mestre. E isso só é possível, ouvintes, para uma pessoa que tem fé, para uma pessoa que tem devoção. Alguém que fica com o pé atrás, imaginando se aquele mestre não estaria enganando, como, por exemplo, numa determinada ocasião, que o Walcott, que nós acabamos de citar no começo do nosso programa, ele que trabalhou muito na política e depois na Índia, juntamente com Annie Besant, tinha, obviamente, experiências muito desagradáveis com toda essa energia que os embates políticos para daqueles que tentam melhorar as condições do povo têm que enfrentar. Num determinado momento, surge para Walcott a figura do Mestre Mori. E ele, que já era um discípulo, por assim dizer, aceito pelo Mestre, estava ali justamente projetando uma imagem para revigorar na consciência de Walcott a sua presença e a sua participação como discípulo. Mas não se sabe por que cargas d'água, naquele instante Walcott duvidou de que aquele que estava surgindo na sua frente, mesmo que a aparência parecesse do Mestre Moria, mesmo que o discurso fosse parecido, mas a mente de Walcott, como na metáfora que fez o Mestre Kutumi, foi como uma vela que tremulou, que bruxuleou. E o Mestre, obviamente, com a sua clarividência, percebeu isso. E após dizer algumas palavras para Walcott, ele então desenrolou da sua cabeça o seu turbante, e todos aqueles que conhecem a figura que está tão representada aí, até popularmente, do Mestre Moria, com o seu turbante branco, o Mestre desenrolou o seu turbante, entregou a Walcott e disse a ele: tome esse turbante para que você saiba que aquele que está na sua frente é uma pessoa real. Não lhe foi pedido, ouvintes, mas o Mestre deu uma prova naquele instante que Walcott realmente duvidou, porque ele realmente merecia muito. E esse turbante, ouvintes, que muitas pessoas imaginam que a figura do Mestre Moria é apenas uma ficção científica da cabeça, né? Uma ficção da cabeça de Blavatsky, não científica, mas literária da cabeça de Blavatsky e de outros escritores. Esse turbante está como uma relíquia lá na Sociedade Teosófica na Índia e periodicamente ele é exibido, né? Porque desde que o Walcott recebeu este e outros objetos, como por exemplo mechas de cabelo do Mestre Moria, que ele também deixou, bem como do Mestre Kutumi, deixou cabelos das suas, né, vultosas madeixas para os seus discípulos fossem feitos amuletos, né, para que eles ficassem psiquicamente ligados com o Mestre. E aí, ouvintes, está realmente uma ilustração para aquilo que acontece para aqueles que se aproximam dos mestres. Eles, obviamente, precisam de pessoas que tenham uma profunda vivência da sua espiritualidade, porque de outra maneira não poderia ser efetiva as suas instruções. E outra frase aqui do Mestre Kutumi que diz o seguinte: em resumo, ele foi considerado falho em um dos primeiros requisitos para o êxito de um candidato, a fé inabalável, que é filha de uma convicção baseada e radicada no conhecimento, não na simples crença em certos fatos. Então, ouvintes, aí uma frase do Mestre Kutumi que, obviamente, a ele muitas pessoas dedicam a sua devoção. Talvez muita dessa devoção seja apenas ainda aquela devoção inicial, não só pela sabedoria do Mestre, mas também pela sua beleza até física, pelo brilho da sua aura, pela emanação da sua, da fragrância da sua, do seu saber espiritual. Muitos se tornaram devotos de Kutumi, que esteve várias vezes na humanidade encarnado, instruindo no ocidente, por exemplo, como Pitágoras, ou no budismo, muitas vezes ele encarnou como filósofos do budismo. Então muitas pessoas tiveram a possibilidade de privar da sua existência, mas a fé inabalável, ouvintes, que é que o mestre aqui coloca, que é uma pré-condição para ser verdadeiramente um discípulo, ela tem que vir, ouvintes, de uma compreensão profunda dos princípios esotéricos, e a própria experiência da vida do discípulo precisa mostrar a ele que esses princípios realmente são fatos, são reais. O karma, a reencarnação e o dharma não podem ser apenas conceitos intelectuais. O indivíduo tem que viver as experiências da vida e constatar que esses princípios e outros muito mais complexos que os mestres vão liberando em forma de conhecimento para os discípulos se conformem, então, numa confiança, ouvintes, profunda, que aí sim fundamenta a fé do indivíduo. E mais uma frase aqui que diz o seguinte: se quiserdes prosseguir em vossos estudos ocultos e trabalhos literários, aprendei a ser leal à ideia antes do que ao meu pobre eu. E aí o mestre, obviamente, tira o foco com relação à sua personalidade, porque os mestres também têm uma personalidade, ouvintes, assim como eu, assim como vocês. É óbvio que a vida do mestre é muito mais cheia da sua alma e do seu espírito do que qualquer pessoa comum. Mas o mestre tem o seu corpo, tem as suas vestes, tem, obviamente, as suas preferências diárias. Mas não é nisso que a pessoa tem que botar sua confiança. Porque muitos que encontraram grandes mestres e instrutores, por exemplo, tibetanos, caros ouvintes, desconfiaram daqueles mestres porque simplesmente eles não tinham atingido ainda a beleza física e, obviamente, aquele aspecto de realeza que, obviamente, nos encanta no mestre Moria, no mestre Kutumi, com seus quase 2 metros de altura, o seu porte aquilino, praticamente militar, como é o caso do mestre Moria. Isso, para muitas pessoas, às vezes é uma prova de que ali está um ser muito elevado. Então houveram discípulos, principalmente ocidentais, ao encontrar ali um instrutor tibetano, mas com o corpo às vezes arqueado pelo tempo, muitas e muitas rugas na face, e às vezes aqui para nós em condições de higiene não tão perfeitas na habitação ou no próprio asseio corporal dessa pessoa, então o indivíduo duvida, caros ouvintes, que ali está realmente um discípulo avançado ou um arhat ou um iniciado de uma grande elevação espiritual. Mas aqueles que têm verdadeiros olhos, que só a clarividência, ouvintes, resolve nesse caso, enxergando a aura daquelas pessoas, pode-se ver exatamente a magnitude da sua consciência. Mas o que o mestre verdadeiramente fixou aqui, ouvintes, é que nós não devemos confiar apenas naquilo que nós vemos, mas sermos fiéis às ideias, aos princípios ocultos, aos princípios espirituais, porque verdadeiramente são eles, É a eles que nós devemos prestar o nosso trabalho, e com confiança de que eles são verdadeiros e atingem os seus objetivos no porvir e quando derradeiramente as coisas se resolvem. Mas vamos finalizar o trabalho de hoje aqui com uma frase do mestre Serapis, da grande fraternidade egípcia, o braço egípcio da grande fraternidade branca, que nos diz o seguinte: tende fé, irmão meu, e quando menos esperardes, vossos olhos se abrirão a uma visão tão gloriosa que deslumbraria qualquer mortal comum. Pois, ouvintes, aqueles que se aproximam dos mestres e que por seus merecimentos kármicos um dia com eles têm um relacionamento mais profundo, mais cedo ou mais tarde serão convidados para entrar na câmara da iniciação, que não é um lugar, ouvintes, no mundo, não é um templo, não é uma pirâmide, não é uma arca perdida em alguma montanha, não é uma gruta, não é uma catedral, não é um subterrâneo qualquer, mas sim é a câmara secreta dos nossos corações, porque os mestres só admitem como os discípulos aqueles que eles têm certeza que dentro de algumas encarnações, junto com eles também somará o número dos mestres. Eles realmente não fazem apostas erradas. Assim como Einstein disse que Deus não joga dados, os mestres, caros ouvintes, não fazem apostas de loteria com seus discípulos. Eles realmente vão na certeza, vão na boa, que quando eles olham para a alma do indivíduo e projetam sobre essa alma, não sobre o nosso corpo aqui, sobre esse euzinho separado que nós temos, mas eles olham para a nossa alma, para o ser imortal que tem as memórias de todas as nossas encarnações, e eles lançam uma pergunta mental: você, estrela do universo, deseja atingir a sua libertação final? E a resposta que vier, ouvintes, responde para os mestres: se esse indivíduo já tem maturidade espiritual para suportar aqui na Terra com o seu corpo as provações iniciáticas. E é só quando a alma do indivíduo, ouvintes, puder suportar sobre a sua cabeça aquela estrela brilhante de 5 pontas, ouvintes, que é a marca dos iniciados da grande fraternidade branca, uma estrela que brilha com intensidade sobre a fronte daqueles que cruzaram o limiar do que é ser humano e passaram para o outro lado, para outra margem da evolução, ouvintes, a evolução super-humana. Só quando a nossa alma diz para o mestre que ela está pronta é que o mestre realmente estende a mão para o discípulo e vai conduzi-lo não só numa encarnação, mas em várias encarnações, reencontrando com aquele discípulo para levá-lo até esse momento, a uma visão tão gloriosa que deslumbraria qualquer mortal comum. São as palavras do mestre Serapis que encerram esse programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes. Uma vez mais, estamos muito gratos pelo prestígio, porque vocês realmente têm comparecido, ouvintes, e isso reforça no nosso coração a validade e a utilidade aqui do nosso programa. Vamos, ouvintes, realizar aqui a nossa última conexão do dia com a nossa chispa divina e finalizando com essa vibração esse programa. Fechemos os nossos olhos e, uma vez mais, sintamos no nosso peito, as batidas do nosso coração. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos ali dentro uma joia espiritual, uma fagulha da chama do coração de Deus, que se afastou do centro, do núcleo da sabedoria divina, do amor divino, da vida divina, e veio se instalar no centro do nosso corpo, mas ao mesmo tempo se conecta eternamente com aquela vida. Visualizemos essa chispa brilhando, irradiando em todas as direções a sua luz, que cintila em todos os tons do espectro visível e invisível. Vamos sentindo todo o nosso corpo sendo interpenetrado por essa luz, todo o nosso ser preenchido com luz, que essa luz siga pela nossa aura para além do nosso corpo, se projetando diante de nós, e que nós possamos caminhar todos os trajetos, todas as estradas, os caminhos da nossa evolução, iluminados pela luz da nossa chispa espiritual, da nossa mônada, do nosso espírito, do nosso eu eterno e imortal, que repousa eternamente nos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, ouvintes, que o Espírito da Verdade sempre possa estar aqui presente nesses trabalhos do programa Lux Esotérica. Esteja sempre a bênção do Mestre sobre vocês, iluminando, ouvintes, despertando a vossa consciência rumo a uma vida cada vez mais plena de espiritualidade. Nosso programa fica aqui, ouvintes, deixando com vocês agora a programação musical totalmente interativa, trazendo a música da nova era para vocês. Durante todo o dia temos aqui muito boa música, e durante a noite sempre a sabedoria para a sua alma. Então nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom descanso, e todos vocês, ouvintes, agradecemos uma vez mais o carinho, a audiência, o prestígio. Recebam um forte, um caloroso, um fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.